som que assanha o sangue. Assovio dos caminhos, és quem dá luz ao trovão e aos nove redemoinhos. Eu sou filho desse ninho, tanto sou que canto solto. Que salva os segredos da vida.